Não poderíamos deixar de cumprimentá-la por este dia. Deus foi generoso conosco, nos colocando ao lado de uma mãe generosa, amorosa e humilde. Se contenta com pouco, se alegra com muito. Nos ensinou a convivermos em paz e harmonia. Já passamos por muitas coisas juntos. Sorrimos, choramos, perdemos, ganhamos. Mas o que importa é que já é uma vitória termos você ao nosso lado. Mãe é sinônimo de amor, de colo, de ombro amigo, de palavras doces e confortadoras. Mãos que acariciam na medida certa e, se preciso for, é severa. Colo de mãe é como cobertor nas horas frias. Seus passos certos e incertos, sempre buscando nos corrigir no caminho certo a seguir. Seu corpo, às vezes, se curva com o peso dos anos vividos. Ainda assim, uma fortaleza a amparar o filho quando e onde precisar. O seu sorriso é como uma manhã, chegando com uma brisa fresca, um sol iluminando o dia. As flores se abrindo, nos transmitindo seu perfume embriagador. Você é tudo isso, mãe, e muito mais. É tudo que as palavras não são capazes de dizer. E por mais que um coração de filho sinta e ame, não encontrará palavras que traduzam o sentimento verdadeiro e infinito que temos por você. Ouça em coro as nossas vozes a gritar bem alto para que o mundo inteiro possa ouvir e faça chegar ao seu coração o nosso amor por você. Te amamos, mamãe, muito. Feliz Dia das Mães!